Seção 70 de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Hino à dor. Dor. Saúde dos seres que se fanam. Riqueza da alma. Psíquico tesouro. Alegria das glândulas do choro, de onde todas as lágrimas emanam. És suprema. Os meus átomos se ufanam de pertencer-te, ó dor. Ancoradouro dos desgraçados, sol do cérebro, ouro de que as próprias desgraças se engalanam. Sou teu amante, ardo em teu corpo abstrato, com os corpúsculos mágicos do tato, prendo a orquestra de chamas que executas. E assim, sem convulsão que me alvorece, minha maior ventura é estar de posse de tuas claridades absolutas. Fim do poema.